motel, no motel, no motel, no motel, no motel, no motel, no motel. Já faz tempo que eu ando observando você. Tá tristinha porque é só me dizer que vou entender. Os problemas da vida são assim mesmo, momentos de alegria e de tristeza o tempo inteiro. E agora eu penso como tirar esse tormento dos seus pensamentos, e agora eu tô entendendo. Tenho várias soluções pra você sorrir, é só você me escutar, meu bem, e conferir. É só vir pra dançar comigo, vou te beijar, vou te abraçar e assoprar seu ouvido, tipo assim. Por isso que eu vou com você até o fim. E você tá esperando o quê? Vem, vamos ficar juntos sempre a favor do bem. Você junto comigo, eu junto de você. Em uma praia deserta vendo o amanhecer. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. Eu, você, uísque, fumaça, a hidro ligada e a gente começando outra balada. Você sabe a posição que eu mais gosto, mamãe e papai, esse sim é o negócio. Nossa, percebi que você é demais. Seu gingado sensual me excita e também me traz paz. Eu quero mais, fazer o que nunca fizemos, bebendo, fazendo amor daquele jeito. Amor à luz de velas pra mim ver suas curvas, ao mesmo tempo o lado romântico da penumbra. Meu bem, é só você que pode me ajudar. É só me beijar, que a minha vida irá se modificar. Então vem pra cá, que o amor tá no ar. Me lembro de quando começamos a ficar. Então me dei mais uma chance só pra te provar que esse clima que nós temos pode continuar. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. Meu bem, você se lembra daquele mato? Lugar ideal pros nossos beijos e abraços. E esse nosso laço, vamos de passo a passo, sempre calmo pra nunca atrasar nosso lado. Você gosta de mim, eu de você também. Eu sei, pode não parecer, mas amo você, meu bem. Sei que fui covarde não dizer que te amo, mas agora eu digo que te amo e quero você nos meus planos. Pois eu te digo, vem fazer amor comigo, sendo mais que amigos como mulher e marido. Pois eu te digo, vem fazer amor comigo, sendo mais que amigos como mulher e marido. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. No motel tem champanhe, tem hidromassagem. Vamos passar uma noite na pura sacanagem. Então veste o véu lá no motel, lá no céu, lá no paraíso, lá na curtida, meu doce mel. Meu doce mel, meu doce mel. No motel, no motel, vem, vem, vem pro motel.